Capítulo 20, julgando pela palavra. Julgai todas as coisas, 1 Tessalonicenses 5:21. Sempre se lembre disso. A Bíblia ensina que o Espírito de Deus e a sua palavra concordam. Toda vez que o Espírito de Deus falar com você, será sempre em linha com a palavra. Pessoas já ouviram vozes e tiveram todo tipo de revelação que você possa imaginar. De fato, algumas pessoas estão sempre querendo ouvir uma voz. Você pode e deve julgar essas coisas. Você pode julgar se as experiências espirituais estão certas ou erradas, simplesmente confrontando-as com a palavra. Alguns anos atrás, eu estava pregando na Califórnia. Uma mulher que tinha convidado o pastor, sua mulher e eu para almoçar em sua casa disse: "Irmão Raging, quero contar-lhe o que o Senhor me disse. Gostaria de compartilhar a minha revelação com você." Antes que ela abrisse a boca, percebi por meio do testemunho interior em meu espírito que alguma coisa não estava certa. Mas como ela insistiu, acabei concordando em escutar. Ela havia nos recebido amavelmente em sua casa e agora queria me trazer essa revelação. Então a mulher começou a relatar o que ouvira e chegou a falar uns 10 minutos antes que eu a impedisse de continuar. Eu já não podia mais aguentar. "Por favor", eu disse, "espere um minuto. Há uma Bíblia ali na mesa, próximo à cadeira. Pegue e abra em..." E mostrei a ela um capítulo e um versículo do Novo Testamento. "Leia." A mulher leu. Então eu lhe dei outro versículo das Escrituras. Ela leu. Em seguida, apontei para ela vários textos bíblicos. Tudo o que ela lia contradizia o que falara. Foi então que eu disse: "Você percebe? Eu não posso aceitar o que você está dizendo. Não está em linha com este livro. Portanto, não pode ser o Espírito de Deus." "Mas, irmão Raging, eu estava orando no altar." "Isso não importa. Você poderia estar orando no topo da igreja. Ainda assim, não está certo. Não está em linha com a palavra." "Sim, mas eu sei que Deus me deu isso." "Não, Ele não deu. Isso é a sua palavra. É o que você está dizendo. Você opõe diretamente ao que a palavra de Deus diz. Você pode me dizer uma passagem da Bíblia que sustente o que você está dizendo?" "Não, mas eu sei que eu ouvi essa voz falando comigo. Eu acabei de lhe mostrar 5 passagens bíblicas e, com paciência, poderia ter mostrado 20, que contrariam aquilo que você está dizendo." "Bem, sim", ela disse, "mas na Bíblia ou fora da Bíblia, eu sei que Deus falou comigo e vou permanecer com essa palavra." Enquanto saíamos, o pastor me disse: "Eu não queria dizer nada para você, mas antes, essa querida irmã era uma santa de Deus, fervorosa pelo Senhor. Ela era uma bênção para a nossa igreja. Agora, ela tem sido colocada para fora de cada igreja do Evangelho Pleno na cidade, pois insiste em passar essa revelação para qualquer pessoa. Não devemos ficar buscando vozes, não devemos seguir vozes, devemos seguir a palavra de Deus." Preguei em um evento no Oregon em 1954. No encerramento de um dos primeiros cultos, eu estava impondo as mãos sobre as pessoas em uma longa fila de oração. Perguntei a cada uma delas por que haviam vindo à frente para que pudesse ministrar a elas. Quando cheguei até uma mulher, seu marido, que a segurava pelo braço, disse: "Nós viemos pela cura da minha esposa." Segundo aquele homem, ela teve um colapso mental. Eu não sabia que aquela mulher costumava ensinar na escola dominical daquela igreja, nem que o esposo era diácono. Quando impus as mãos sobre ela, em um segundo, como se passasse na tela de uma televisão, soube tudo sobre a situação. Eu soube pelo dom espiritual chamado Palavra de Conhecimento. Eu vi essa mulher em uma grande tenda, no evento de uma das maiores cidades do Oregon. Eu a vi sentada na congregação com milhares de pessoas. Ela ouvia o evangelista explicando como Deus havia falado com ele, com uma voz audível, chamando para o ministério. Não duvido daquilo. Aquela mulher falhou em perceber, contudo, que esse evangelista não pediu a Deus para que falasse com ele daquela maneira. Deus apenas o fez por si próprio. Nós não temos direito de pedir que Deus fale conosco com uma voz audível. Se ele tivesse nos dito que falaria em sua palavra, então todos teríamos o direito de cobrar por isso. Mas esse evangelista não tinha experiência de que Deus falasse daquela forma. Mas se Deus assim deseja, ele pode. E viu que era apropriado fazer assim naquele caso em particular. No momento em que essa mulher ouviu o evangelista dizer aquilo, ela estava bem mentalmente, mas ela começou a buscar a Deus para que falasse com ela com uma voz audível, e o diabo encontrou lugar. A mulher começou a ouvir vozes, elas a levaram à loucura, e agora estava prestes a ir para o sanatório pela segunda vez. Também no espírito vi que o marido dela a levou nesse mesmo evangelista para a libertação. Libertação esta que ela não recebeu. Vi que seu marido culpava aquele evangelista. Então o homem também havia levado a outro líder evangelista e ainda assim ela não foi bem sucedida em receber a libertação. Vi que ele também estava zangado com esse outro evangelista. No fundo, sabia que ela não seria liberta se eu impusesse as mãos sobre ela e que ele também ficaria zangado comigo. Foi então que eu tirei as mãos dela. Eu disse ao homem: leve a sua mulher até o gabinete pastoral. Espere por mim lá. Quando eu concluir esta fila, falarei com vocês. Após terminarmos a fila de cura, o pastor e eu fomos ao gabinete juntos. Antes de tudo, eu disse ao casal: nunca estive no Oregon antes. Queridos, na verdade, eu nunca os vi. Eu nem mesmo sei se o pastor conhece vocês. O pastor assentiu: ele é um dos nossos diáconos. Bem, continuei: o pastor vai lhes dizer que nunca me contou nada a respeito. Então eu lhes contei o que havia visto. O diácono disse: está exatamente certo. Vou dizer porque não ministrei sobre a sua esposa. Não fiz isso porque ela quer ouvir essas vozes. Ela não está tão distante mentalmente que não possa entender o que estou dizendo. E a mulher falou: sei exatamente o que você está dizendo. Irmã, você não será liberta até que queira ser. Enquanto você gostar das coisas como estão, enquanto quiser ouvir essas vozes, você as ouvirá. Eu quero ouvi-las. Enquanto um pecador deseja viver no pecado, Deus o permitirá viver assim. Mas se ele quiser mudar, Deus virá ao seu encontro e o libertará. Até mesmo se uma pessoa é cristã, não significa que ela perde a capacidade moral de agir livremente. Ela não se torna um robô, uma máquina na qual Deus aperta um botão e automaticamente ela tende a fazer o que Deus sempre desejou. Ela ainda é um agente moral livre. Enquanto quiser as coisas como estão, elas permanecerão dessa forma. Mas se quiser cooperar com Deus, poderá ser ajudada. Continuando, a mulher disse: é assim que eu quero as coisas. Eu soube disso no momento em que a toquei. Essa é a razão pela qual eu não ministrei a você. Enquanto você quiser as coisas dessa forma, assim elas serão. Não busque em vozes. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. 1 Coríntios 14, 14. Não devemos aceitar nada sem examinar a luz da palavra de Deus. Eu me alegro por ter aprendido algumas dessas coisas cedo na vida. Mencionei que recebi a minha cura quando garoto, apenas agindo com base em Marcos 11, 23. Nasci com uma má formação no coração. Não pude correr ou brincar como as outras crianças. Fiquei acamado 4 meses antes do meu aniversário de 16 anos. Meu corpo ficou praticamente paralisado. Definhei até pesar quase 40 quilos. Um dia perguntei ao quinto médico que analisava o meu caso: tem alguma coisa errada com a minha vista ou é com o meu sangue? Quando tiraram sangue do meu dedo para um exame, não parecia vermelho. O médico explicou: vou lhe dizer a verdade, filho. Vou explicar isso em termos leigos. Você viu seu sangue assim porque os glóbulos brancos consomem os glóbulos vermelhos mais rápido do que o seu corpo pode produzi-los. Não há nada que nós, clinicamente, possamos fazer a respeito. Se você não tivesse esse problema no coração, se não tivesse essa paralisia, essa doença incurável no seu sangue por si só, já seria fatal. Eu não sabia nada sobre cura divina, não conhecia ninguém no mundo que acreditasse nisso. Quando encontrei esse assunto na Bíblia, pensei que tinha achado algo que ninguém mais sabia. Agi sobre a palavra de Deus e fui curado. Os membros da minha família eram o que chamaríamos de cristãos nominais. Eles eram cristãos bebês, foram salvos, mas não foram ensinados além disso. Eram ignorantes da palavra de Deus no que concerne à cura. Nossa igreja ensinava que Deus poderia curar se Ele quisesse. Outros ensinavam não somente que Deus não curaria, mas que Ele não podia curar. Então, quando eu comecei a ver certas coisas na Bíblia e comecei a falar com minha família a respeito delas, eles me desencorajaram. Tive bom senso suficiente para permanecer com a Bíblia e guardar essas coisas apenas para mim mesmo. Ninguém estava no quarto quando recebi a minha cura. Eu já estava me levantando e dando uma volta pelo quarto há alguns dias antes de pedir à minha mãe: "Por favor, me traga um par de sapatos, meias, algumas roupas de baixo e uma calça e uma camisa. Não usei nada a não ser roupas de cama por 16 meses e vou levantar e tomar o café da manhã à mesa esta manhã." "Oh, filho, você sabe o que está fazendo?" Demorou 45 minutos para convencê-la a trazer as roupas para mim. Morávamos com meus avós maternos e eu pedi à minha mãe para não contar ao restante da família. Meu avô se levantava cedo e sentava-se na cadeira de balanço na varanda. Quando se ouvia o rangido da cadeira na varanda enquanto ele se balançava, não havia necessidade nem de olhar para o relógio. Eram 7h30. Meu avô não mudava a agenda. Se você olhasse no relógio e não fosse em 7h30, era melhor ajustá-lo. Meu quarto era na frente da casa. Naquela manhã de agosto, às 7h30, ouvi o rangido da cadeira de balanço. Depois ouvi seus passos enquanto ele caminhava para o fundo da casa. Dei a eles tempo para se assentarem à mesa. Então saí do meu quarto, atravessei outro quarto e entrei na sala de jantar. Eles não esperavam por isso. Meu avô, um homem de poucas palavras, olhou e disse: "Os mortos levantaram. Lázaro ressuscitou?" "Sim, vovô, o Senhor me ressuscitou." Então ele me pediu para fazer a oração e depois nós comemos. É maravilhoso como você pode comer rapidamente se não falar muito. Não se falava à mesa do meu avô, especialmente os mais jovens. Em 15 minutos já tínhamos terminado. Voltei para o meu quarto. Faltavam 10 para as 8. Eu sabia que mamãe viria por volta das 8 horas para arrumar a cama. Geralmente eu estaria na cama e ela daria meu banho. Apenas 2 dias antes, no dia em que eu fui curado, ela havia me dado banho. Era esse o meu estado. Então, naquela manhã de quinta-feira, apesar de meu coração estar batendo bem, eu me senti fraco em gastar tanta energia. Pensei: "Eu só vou deitar um pouco na cama enquanto mamãe vem para arrumar o quarto. Então eu saio e sento-me com meu avô na varanda." Eu tinha em mente levantar por volta das 10 horas. Deitei-me para cochilar e dormi por 10 minutos. Às 8 horas, eu de repente despertei. Pensei que mamãe estivesse no quarto. Alguém estava no quarto. Eu não ouvi, mas ouvi a sua voz. Para mim, era audível. A voz recitou de forma lenta e profundamente monótona uma passagem: "O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa." Houve uma pausa. Depois continuou: "Hoje certamente morrerás." Nem toda voz é de Deus. A primeira voz audível que ouvi foi a do diabo, mas eu não a reconheci. Pensei que Deus estivesse ali naquele quarto. Sentei-me na cama. Pensamentos vieram à minha mente mais rápido do que as balas de uma metralhadora. Eu sabia que Tiago dizia: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago 4,14. Eu sabia que aquilo era bíblico. Eu sabia que o Senhor havia pedido a Isaías que dissesse a Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías 38, verso 1. Além disso, os primeiros 6 meses em que fiquei acamado, antes de saber sobre cura divina, eu orava da única forma que eu entendia. Os médicos disseram que eu morreria e eu aceitei aquilo. Então eu orava: Senhor, apenas me deixe saber com antecedência para que eu tenha tempo de me despedir de todos. Então, quando ouvi essa voz falando comigo, pensei que Deus havia se movido dessa forma sobrenatural para me contar com antecedência sobre a minha morte, de forma que eu pudesse me despedir de todos. Cura divina é um direito. Você foi curado. O diabo não podia argumentar contra isso. Eu já conhecia a palavra a esse respeito. Sua família sabe que você foi curado. Eles podem ver isso. Mas lembre, a Bíblia diz: aos homens está destinado morrer uma só vez, e o seu tempo chegou. Você vai morrer hoje. Levantei-me da cama. Caminhei na ponta dos pés pelo quarto. Eu achava que Deus estava de pé naquele quarto. E sentei-me em uma cadeira perto da janela. Lá eu esperei pela morte, das 8h30 até as 14h30. Por volta das 14h30, ainda sentado naquela cadeira, algumas palavras subiram do meu interior. Eu não conhecia na ocasião as coisas que conheço agora, mas eu era nascido do Espírito. O Espírito Santo estava em meu espírito e foi ele quem escreveu a Bíblia. Santos homens de Deus escreveram, guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo sabe o que está neste livro. Porque ele estava comigo, meu espírito sabia algumas coisas que o Espírito Santo sabe. Então, estas palavras subiram de algum lugar em meu interior para minha mente. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu não ouvi aquilo, apenas deixei aquilo sair de mim. Eu continuava sentado lá esperando a morte. Pela segunda vez, as palavras subiram de algum lugar em meu interior para minha mente. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu as ouvi e refleti sobre ela por alguns momentos. Então eu pensei: sim. Mas Deus se moveu de forma sobrenatural para me deixar saber que hoje eu morreria. Quando coloquei minha mente nisso, aquelas palavras desapareceram. Pela terceira vez, enquanto estava sentado ali, essas palavras subiram de algum lugar em meu interior para minha mente. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Por um momento, eu as tomei e repeti apenas em minha mente. Então eu sussurrei: sim, mas Deus se moveu de forma sobrenatural para me deixar saber que hoje eu morreria. Novamente, quando coloquei a minha mente nisso, as perdi. Pela quarta vez, um pouco mais cheio de autoridade, o Espírito do Senhor falou. Eu pulei. Pensei que alguém tivesse deslizado por trás de mim. A voz do Espírito do Senhor disse: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Perguntei: quem disse isso? Em outras palavras, quem estava naquele quarto falando comigo? E a voz respondeu: o Salmo 91. Minha Bíblia estava no chão, sob a cadeira, qual eu sentara por todo o dia. Eu não tinha nem olhado para ela. Peguei-a e abri no Salmo 91. Quando cheguei no final, com certeza suficiente, dizia: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Mas você pensa que o diabo desistiria com facilidade? Ah, não! Outra voz, parecia que algo estava sentado no meu ombro. Falou ao meu ouvido natural e à minha mente: sim, mas isso está no Antigo Testamento. Isso é apenas para os judeus. Isso não é para a igreja. Sentado lá, meditei por um momento. Então eu disse: Já sei o que farei. Vou buscar minhas referências. Se eu encontrar no Novo Testamento alguma coisa nesse sentido, eu saberei que isso pertence a mim e à Igreja. Comecei pelo Salmo 91. Uma referência para com longevidade me levou até Provérbios. Então a palavra começou a trazer luz para mim. Em Provérbios, eu comecei a perceber que aquela primeira voz audível não poderia ter sido Deus. A voz havia citado Hebreus 9, 27, e assim como aos homens, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, mas com um equívoco na interpretação, porque o diabo sabia que eu não conhecia bem. A voz falou: todos têm um momento marcado para morrer. Você ouve as pessoas dizerem isso o tempo inteiro. Até cristãos nascidos de novo, cheios do Espírito, dizem: quando sua hora chegar, você vai morrer. Isso não é verdade. Você não tem uma hora marcada para morrer. Li no livro de Provérbios várias vezes que, se você fizer certas coisas, seus dias serão abreviados. Mas se você fizer outras, elas acrescentarão duração aos seus dias. Eu sabia que a palavra de Deus estava certa. Eu sabia que, mesmo tendo usado um capítulo e um versículo da Bíblia, aquela voz não podia ser de Deus, porque não estava em linha com o restante da sua palavra. Continuei buscando referências. Isso me levou até o Novo Testamento e cheguei a Efésios 6, versos 1 a 3 e a primeira e a segunda carta de Pedro. Percebi que Paulo e Pedro citaram o Antigo Testamento no que concerne à longevidade de dias, 1 Pedro 3, 8 e 2 Pedro 1, 3. Saltei daquela cadeira com a Bíblia em uma das mãos. Fechei os punhos e desferi um soco e disse: diabo, deu fora daqui. Aquilo era você falando comigo. Aquilo era você dizendo com uma voz sobrenatural: quero que você saiba que eu não vou morrer hoje, que não vou morrer amanhã, que não vou morrer na próxima semana, que não vou morrer no próximo mês, e nem no próximo ano, e nem nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. E nem nos próximos 55 anos. A palavra de Deus diz: saciá-lo-ei com longevidade, e eu vou viver até estar saciado.